Módulo 6, vamos estudar a postura de mantra yoga, a ação e a prática do Nrsimha Pranayama. Bem, nós temos alguns mantras sagrados que foram trabalhados neste módulo 6. Dentre eles, nós temos o Nrsimha Pranayama. Como foi falado em aula, é um mantra que trabalha a proteção espiritual, a proteção divina atuando na nossa vida. É um mantra muito poderoso, um mantra sagrado, que vai realmente dar essa consciência como uma consciência de dependência, uma consciência de estar sob o refúgio, sob a proteção de uma potência divina, de um poder divino, que aí, nesse mantra, é simbolizado, representado pelo termo Nrsimha. Nri vem da raiz, da palavra sânscrita, significa humano. E Simha é a palavra que define leão. Daí a palavra Simhasana, a postura do leão, uma postura conhecida. Mas, nesse caso, essa divindade, chamada Nrsimha Deva, é justamente a encarnação com a face ou a cabeça de um leão e o corpo humano. É uma presença muito marcante dentro da literatura védica, dentro do Srimad Bhagavatam, onde se narra o advento de Nrsimha Deva, que vem justamente para proteger o seu discípulo, o seu devoto, chamado Prahlada Maharaj, né, um garoto de apenas 5 anos, que tinha plena devoção a Ishvara Bhagavan. E então, para proteger esse pequeno garoto, Nrsimha Deva advém como o protetor. E dessa forma ele atua então como um protetor de todos os yogis que meditam nesse mantra. Basta lembrar que Prahlada Maharaj era um Bhakti Yogi, era um yogi, um praticante de yoga, também muito avançado. E essa devoção dele foi o que propiciou com que ele tivesse o darshana absoluto da Suprema Divindade. Então ele teve uma realização do samadhi através deste mantra. Na verdade, não através desse mantra, mas através da sua devoção a Nrsimha Deva. A parte final deste mantra é baseada numa escritura, num stotra, também muito antigo. E é nesse stotra, nessa última parte, em que se descreve Keshava Drita Nara Hari Rupa Jaya Jagadisha Hari. Essas palavras são, na verdade, baseadas na oração de Prahlada Maharaj. Keshava Drita Nara Hari Rupa Jaya Jagadisha Hari. Então, é um mantra muito poderoso. Lembramos que a importância dele pode ser realizada ao se cantar, ao se meditar neste mantra pela manhã, logo que acorda, para que haja uma proteção divina ao longo do seu dia. E também à noite, né, antes de dormir, para que a noite seja de repouso completo e que não haja interferência de sonhos e pesadelos, né, sonhos muito complexos ou sonhos que tragam uma experiência, às vezes, não muito positiva. No caso, pesadelos, por exemplo. Então, a ideia é vibrarmos um pouco este mantra, usarmos um pouco do potencial, né, que este mantra traz para o seu executor, para o seu meditador. Então, primeiramente, vocês constando aí com a apostila, ou esse pequeno prospecto dos mantras, acompanhando por ele, vamos tentar vibrar um pouco cada linha do verso, ou cada linha do mantra. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Hiranyakashipurvakshaham Shilatam kanakalaye Shilatam kanakalaye Ito nrsimha parato nrsimho Ito nrsimha parato nrsimho Yato yamitato nrsimho Yato yamitato nrsimho Vahir nrsimha vidaye nrsimho Vahir nrsimha vidaye nrsimho Nrisimhamadin Charanam Prapade Nrisimhamadin Charanam Prapade Tavakarakamalavarenakam Adbhutashringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadrita Narahari Rupam Jaya Jagadishare Jaya Jagadishare Jaya Jagadishare Tavakarakamalavarenakam Adbhutashringam Dalitam Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadrita Narahari-rupam Jaya-jagadishahare Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare, Keshavadrita Narahari Rupam, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Jaya Jagadishare Jaya Jagadishare Jaya Jagadishare Então este é o mantra Nrsimha Pranama, mantra de oração a Nrsimha Deva. Podemos usar esta a recitação desse mantra, não necessariamente com essa melodia é uma melodia mais clássica, a melodia mais usada dentro da tradição, mas podemos usar outras melodias. Thank you. Então, na verdade, o que importa na recitação do mantra é justamente a concentração em cada palavra do mantra. A importância de você compreender que naquele exato momento em que você está entoando o mantra, você está em contato direto com a vibração, com a substância do mantra. Isso foi falado, foi visto e tem aí como conteúdo em algumas apostilas, no módulo 5 e também no módulo 6, sobre a prática do mantra yoga e a substância do mantra. Então, o principal da técnica do mantra yoga é entoar e ouvir, simplesmente. Mesmo que você não conheça o significado, ele está atuando em sua consciência. Conhecendo o significado, esse efeito vai ser ainda mais intenso, a realização do mantra vai ser mais profunda. Daí a importância também, então, de compreender o significado desses mantras. Temos uma tradução muito fidedigna desse mantra, Nimshin Hapranama, que é o seguinte: depois desse material nós vamos escanear e passar para vocês. Mas a tradução é a seguinte: do primeiro, primeira parte, é constituída de quatro linhas mais quatro linhas, certo? Nimshin Hapranama. Depois vem a parte final, que é a do Dashavatara Stotra, que são as três últimas linhas. Então, as quatro primeiras: Namastê Narasrim Haya Pralada Aladadaine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye. Ofereço minhas reverências ao Supremo Senhor Narasimha, que traz alegria para Pralada Maharaj e cujas unhas são como cinzéis no peito pétreo do demônio Hiranyakashipu. Então, Nrsimhadeva, ele vem para justamente proteger esta personalidade, Pralada Maharaj, um yogi, um rei. Como eu falei, um rei, ainda um garoto, criança, 5 anos, cujas unhas de Nrsimhadeva perfuraram e destruíram esse ser demoníaco, Hiranyakashipu, que era o próprio pai de Pralada Maharaj, mas que tinha propensões demoníacas, inclusive capaz de matar ou desejar e tentar matar o próprio filho Pralada Maharaj. Na segunda parte dessa mesma canção, dessa mesma oração: Ito nrishin ha parato nrishin ho yato yato yamitato nrishin ha bahir nrishin ho ridaye nrishin ho nrishin ha madin sharanam prapade. O Senhor Nrsimha está aqui e também lá. Onde quer que eu vá, o Senhor Nrsimha estará presente. Ele está no coração e também se situa externamente. Rendo-me ao Senhor Nrsimha, a origem de todas as coisas e o refúgio supremo, o aspecto de Ishvara sendo expresso como a divindade protetora, que está dentro de tudo e ao mesmo tempo está fora de tudo, que está próximo de mim, mas ao mesmo tempo muito distante de mim. Então é uma lógica do absoluto, a lógica em que ele é e não é tudo ao mesmo tempo, está e não está em tudo ao mesmo tempo. Depois a última parte: Tavakara Kamalavare Nakam Adbuta Sringham Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringham Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma metade homem, metade leão, todas as glórias a ti, assim como alguém pode facilmente esmagar uma vespa entre as unhas, da mesma forma o corpo de Hiranyakashipu, um demônio parecido com uma vespa, foi dilacerado pelas maravilhosas unhas pontudas de tuas belas mãos de lótus, ó Nrsimha. Então, essa parte é da oração feita por Prahlada Maharaj. Como eu disse, entoando esse mantra pela manhã, você vai estar protegido de reações, protegido de ações, ataques, protegido de situações que possam colocar a sua mente em identificação com o problema. Vai amenizar a relação sua com o mundo, com a vida, o lado mais denso, mais até sofrido, e mesmo consequências do próprio karma. Nrsimhadeva, ele ameniza as causas e, consequentemente, ameniza os frutos destas causas. Por exemplo, uma reação, de repente, por uma ação cometida no passado, não diria indevida, mas inconscientemente, entoando o mantra, você se torna, de certa forma, quase que imune de que essas reações tragam resultados muito significativos. A experiência continua, mas o efeito da reação pode ser diminuído. É como você, na verdade, não ser envenenado, mesmo ingerindo um produto venenoso, no sentido de que, pela proteção que sua consciência recebe através dos mantras sagrados, especificamente do Nrsimha Pranama, ela não é afetada pelo veneno das reações, não é afetada pelo veneno da inveja, da cobiça, da ira, da ilusão e da loucura. Na verdade, esse veneno está dentro do próprio ser. São as tendências negativas, as tendências demoníacas que habitam o ser. Em muitos aspectos, em Manamaya Kosha e também em Anamaya Kosha. No campo mental, no campo físico, mas principalmente no campo mental. A tendência em que permitimos a ação dessas qualidades inferiores do nosso ser, que não são, na verdade, problemas. Eles são, de certa forma, os meios pelos quais os nossos desafios surgirão na vida. E através desses desafios, nós vamos superando essa grande jornada, superando as dificuldades que surgem devido ao próprio processo do autoconhecimento, processo de tomada de consciência de si mesmo. Então, mesmo essas propensões demoníacas que habitam e que afloram em determinados momentos, tanto pelo nosso próprio movimento de ação, como também pela ação de outros seres, lembrando dos kleshas, sofrimento causado por outros seres, ou sofrimentos causados pela natureza material, ou o sofrimento causado pela própria mente. Então, quando essas ações vêm de fora, também você se torna protegido. Certo? Mas, no sentido de você ter condições, ter consciência de usar essa experiência como um processo, ou usá-la dentro do seu processo de autoconhecimento. Então, o Nrsimha Pranama vai nos proteger dessas ações demoníacas, certo? Fazendo com que possamos adquirir a natureza cada vez mais intensa, cada vez mais profunda, do sagrado, do divino, dentro de nós. Então, é um mantra que ajuda nesse processo, tanto de proteção como também de purificação da própria existência. Então, recomendo essa prática, pelo menos colocando no seu sadhana, na sua prática diária, pelo menos durante um período, para você fazer essa experiência. É um ponto importante dos mantras, que tentamos colocar isso nas nossas aulas e que tentamos reforçar agora, é que esses mantras não alteram, não mudam, não impedem ou não exigem você seguir ou você praticar as suas orações, o seu ritual, a sua prática religiosa. De forma alguma, você deve parar a sua prática religiosa, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela cristã, de qualquer ordem, certo? Kardecista, qualquer tipo de campo da espiritualidade. Você pode utilizar também a vibração dos mantras, entendendo que em cada processo religioso nós temos as orações e que as orações elas atuam no campo mental, assim como os mantras dentro da tradição do yoga atuam no campo mental. Logo, a prática do mantra yoga vai atuar no campo mental, estabelecendo meios pelos quais a nossa mente vai recobrar a consciência do ícone original, né, do ser original, da fonte absoluta, de Ishvara, de Deus, dentro de nosso próprio ser. Porém, como foi falado também no último módulo, durante a aula, nós temos um filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, e que a crítica dele, justamente dentro dos parâmetros da tradição oriental, é que ocorre-se a grande falha de quando se busca essa autorrealização sem uma compreensão do que é o nosso próprio ser, confunde-se essa busca com o objeto buscado. Você então não tem a proposta ou a prática dessa busca como algo externo, mas sim interno. Logo, a busca, ela é um aflorar, um permitir-se adentrar nos seus mistérios, na sua auto-observação, na sua autoconsciência. No entanto, quando se faz esse reverso para dentro de si mesmo, corre-se um outro risco, que é o de exaltação do próprio ego, uma ilusão de se achar que Deus está dentro de mim, unicamente em mim, logo eu sou Deus. Um narcisismo esotérico, transcendental, né? Que na verdade nada mais é do que um misticismo forjado, uma fuga da própria realidade. Então, mantra yoga, processo de yoga, não visa de forma alguma exaltar essa relação imaginária de Deus dentro de nós, mas sim experienciar, presenciar Deus na vida, deixar com que Deus atue na vida, com muita humildade, acima de tudo, muita humildade. Sem humildade, nós não conseguiríamos nem mesmo imaginar que Deus exista. Humildade, né? Então, de acordo com essa crítica de Mário Ferreira dos Santos, nós vamos pensar também na questão do ego, né, nesta prática. A ideia, dentro da tradição ocidental, é que nós temos uma raiz. Essa raiz é a raiz cristã, é a raiz do conceito, da consciência de Cristo. Então, dentro do nosso percurso como praticantes de yoga, na tradição ocidental, torna-se quase que limitante você fazer um processo, seguir um processo de autoconhecimento, sem antes passar pela compreensão da sua relação como ser dentro dessa tradição ocidental cristã. Você compreender Cristo, compreender a sua relação com Deus dentro dessa tradição ocidental. Entende? Mesmo que você já não siga, não seja mais um praticante, um adepto ou um seguidor dos preceitos cristãos, é importante compreender a ideia de Cristo na nossa vida. Certo? Nós temos, assim, ao longo da história, uma grande deturpação, como foi muitas vezes falado no curso, mas também deturpada a imagem de Cristo, a ideia central do Cristo. Então, você buscar por esta emancipação, por essa liberação da tradição ocidental, mergulhando num processo basicamente oriental. E que não significa isto que a Ocidente, Oriente sejam opostos apenas em termos geográficos ou culturais, mas a configuração, diríamos, da mente, da psicologia de cada um, o homem ocidental, o homem oriental, guarda aí registros. Nós temos ao longo da história todo um percurso do homem dentro desta ambientação ocidente e oriente. Então, não é uma questão teológica ou religiosa, mas é uma questão, do mesmo modo, ontológica. O homem, na sua prática de yoga, vai diferir em alguns aspectos, do homem ocidental para o homem oriental. Para a mente de um ser que nasceu, que se constituiu culturalmente no Ocidente, de um homem, de um ser que se constituiu culturalmente num contexto oriental, num contexto indiano ou até mesmo hindu, certo? Há uma grande lacuna. É como se você queimasse uma etapa, como se você desse um salto e não alcançasse o outro lado. Então, antes de dar um salto sobre esse abismo, é necessário você encontrar a ponte. E dentro dessa tradição, a ponte é compreender a tradição na qual você foi inserido, seus pais, seus avós, a tradição. É importante você compreender a sua tradição religiosa para aí sim transcender o conceito de religião, sem negar os precedentes que constituem esta sua religião. No caso do cristianismo, transcender os dogmas, o transcender a religião, sem transcender a religiosidade, sem transcender. Aliás, desculpa, não transcender. Transcender a religião sem negar ou excluir o religioso, sem excluir ou negar a religiosidade, sem excluir ou rejeitar os aspectos mais importantes dessa tradição religiosa. Somente assim vai ser seguro, possível e realizável um processo de autoconhecimento completo. Então, dessa crítica de Mário Ferreira dos Santos, na verdade, é que, ao se buscar um processo oriental, ao se buscar um processo via yoga, corre-se o risco, se a pessoa não tiver maturidade, boa orientação, boa instrução, de negar sua tradição anterior, seu passado, de negar esse vínculo, de negar os aspectos importantes de sua tradição religiosa que estão, queira ou não, no seu inconsciente, na sua consciência, na sua ação, nos seus valores. E simplesmente mudar para um processo, diríamos, oriental, sem compreender esses aspectos intrínsecos já no seu campo interior, culturalmente interior, podemos estar correndo o risco de realmente não permanecermos no processo de autoconhecimento. Como o próprio Arjuna pergunta para Krishna sobre o risco de se abandonar o processo em determinado momento sem concluir todo o processo até o final. Então, basicamente, nós entendemos que sem compreender todo o processo que nos levou até o yoga, e esse processo não negando o que antecede essa sua chegada até o yoga, é possível realmente realizarmos o yoga. Em outras palavras, o yoga, ele sim, dentro do seu sistema, não é nem oriental nem ocidental. Ele sim é universal. Entende? Mas difere-se quando não se considera os aspectos religiosos e culturais que estão inseridos no campo da consciência do indivíduo. Isso é algo assim pouco tratado, na verdade, principalmente para nós, instrutores de yoga, vejo a importância de termos isso em mente, tanto para o nosso próprio processo pessoal de não negligenciar o momento, não negligenciar a etapa em que estamos, como também com os alunos, de não impor uma doutrina, não impor um dogma, não impor uma transição, uma mudança, um abandono, muito menos, daquilo que o constitui, daquilo que faz parte da sua história. Certo? Porque, na verdade, o yoga ele não vem para cancelar, transgredir, anular. Ele vem para somar, agregar. Certo? Então, ele vem como uma soma daquilo que você é para aquilo que você tende a ir. Entende? Então, ele vai te dar muito mais compreensão do seu processo para que você se aprofunde, se intensifique ainda mais no seu processo. O que Bhaktivedanta Swami dizia é que com yoga, especificamente, né, como ele apresentava, com Bhakti Yoga, você pode se tornar um melhor cristão, um melhor católico, um melhor espírita, um melhor transcendentalista, não importa. Porque o yoga não é a religião, o yoga é o processo que vai intensificar essa religião. E dentro desse contexto, mantra yoga é a técnica que vai aprimorar esta prática, aprimorar este processo individual dentro de cada um. Certo? Então, não nos esquecemos desse aspecto importante que a nossa tradição possui. Somente entendendo, compreendendo, solidificando bem a nossa tradição pessoal, é que nós vamos conseguir, de maneira segura, estruturar o yoga em nossa prática. Imagine como uma torre, o yoga, esta torre, ela só pode estar bem firme se o chão, o solo onde ela está fincada, está bem preparado, com alicerce, com ferragens, com concreto, pedras. Então, toda esta base, esse alicerce, é a nossa tradição antes de adentrarmos no yoga. Mas uma tradição importante, uma base importante, para que com o yoga possamos ampliar o nosso alcance de consciência sobre nós mesmos, para, a partir disto, compreendermos Deus. Não como um espelho de eu ver a mim mesmo como Deus, mas de, nessa ampliação no meu campo de consciência, perceber a minha relação pessoal com o Ser Supremo. E nesta percepção e compreensão espiritual do Ser Supremo, restabelecer o relacionamento íntimo e eterno, consciente deste Ser Absoluto. Então, isso é o Yoga. E o Mantra Yoga vai facilitar este acesso ao transcendente simplesmente através do som. Como eu disse no início, a técnica é entoar e ouvir. Simplesmente entoar e ouvir. Com qualquer dúvida para este podcast, vocês podem entrar em contato. Recomendo mesmo a prática, pelo menos durante um período de 10 dias, 15 dias. Fazer essa prática meditativa de muita concentração, de absorção, entende? Num horário apropriado, em silêncio ou entoando baixinho. Use o papel, entoa no seu ritmo, entoa na sua melodia, não se preocupe. Apenas entoe e ouça a entoação do mantra. E observe durante esse período, incluindo também no seu relatório de prática pessoal. Então, muito obrigado pela atenção. Om Tat Sat.